A vida e a não é só festa e curtição, nem viagem pra fugir da solidão. É chão batido, é suor, é batalha, entre vitórias, perdas e até falha. Não se iluda com conversa de quem nunca lutou. Quem foge da verdade nunca sabe o que enfrentou. A vida é real, é guerra todo dia, feita de lutas, tropeços e de valentia. Não se engane com quem não tem coragem. A responsabilidade é que faz a nossa viagem. Tem derrota que ensina a levantar, tem batalha que nos faz acreditar. Cada passo que a gente dá com humildade mostra o valor da força e da verdade. Não se iluda com conversa de quem nunca lutou. Quem foge da verdade nunca sabe o que enfrentou. A vida é real, é guerra todo dia, feita de lutas, tropeços e de valentia. Não se engane com quem não tem coragem. A responsabilidade é que faz a nossa viagem. Então segura firme, não deixa de sonhar. A vida cobra, mas vai te recompensar. Entre perdas e vitórias, você vai vencer. Na vida real, só cresce quem sabe sofrer.